Amigo, se você não entende, eu posso te explicar. Não leve a mal, só quero te ajudar a entender uma mulher. A mulher não se entrega por qualquer cantada. Assovio, piscina, na esquina ou piada. Tem que ser do jeito que ela quer. Tem que ter calma e ao mesmo tempo tem que ter pegada. Ter persistência sem fugir da parada. Que pouco a pouco ela vai se entregar. Mas meu amigo, se ainda não me entendeu, ouve com atenção esse conselho meu, que sem segredo eu vou lhe falar. Uma mulher precisa de amor, precisa de cuidado, um chamego gostoso, um beijo molhado, com sabor de pecado, com fogo e paixão. Uma mulher precisa de amor, precisa confiar, pra que por inteiro possa te entregar a chave e o segredo do seu coração. Uma mulher precisa de amor, precisa de cuidado, um chamego gostoso, um beijo molhado, com sabor de pecado, com fogo e paixão. Uma mulher precisa de amor, precisa confiar, pra que por inteiro possa te entregar a chave e o segredo do seu coração. Mas meu amigo, se ainda não entendeu, ouve com atenção esse conselho meu, que sem segredo eu vou lhe falar. Uma mulher precisa de amor, precisa de cuidado, um chamego gostoso, um beijo molhado, com sabor de pecado, com fogo e paixão. Uma mulher precisa de amor, precisa confiar, pra que por inteiro possa te entregar a chave e o segredo do seu coração. Uma mulher precisa de amor, precisa de cuidado, um chamego gostoso, um beijo molhado, com sabor de pecado, com fogo e paixão. Uma mulher precisa de amor, precisa confiar, pra que por inteiro possa